essas páginas dão uma conotação e levam o caminho que a gente está desejando traçar. O prazer passou muito, fez uma forte mudança estrutural em algumas áreas, outras não. Ampliou consideravelmente seu mercado de consumo, mercado de crédito, mercado de terra. A dinâmica desse mercado permitiu sair da crise, ou pelo menos permitiu nos dar um colchão para a questão da crise. Mas ainda temos algumas vulnerabilidades, como o próprio Francisco estava mencionando, a questão externa ainda, uma volatilidade muito grande de títulos do mercado nacional. Mas tem uma marca, esse governo tem uma marca. Ou pelo menos esse legado está posto. O que fazer para frente? Quais são as políticas que precisam ser implementadas? Exemplo, a questão do que ele estava mencionando agora, como que é essa? A área de educação. Tema central, chave, a questão da mudança do patamar da taxa de investimento, que ela é estrutural. Nós não vamos conseguir dar o salto se não chegar a 22%, uns 3%. Nós não vamos conseguir, então, até parece que um teto, e esse teto parece que ele abaixa, ele nos deixa prisioneiros. Há uma armadilha colocada no curto e no longo prazo. O Luciano mencionou isso muito conosco, ou seja, não só pela questão do câmbio, mas pela parte do crédito, que hoje está numa situação delicada. Traduzindo, se nós não tivermos a capacidade de impulsionar os bancos públicos, o BNDES, e a capacidade de crédito, e se nós ficarmos na meta ou fazendo superávit, nós vamos mais ainda baixar o processo de crescimento, e isso vai ter uma repercussão enorme na questão do emprego, na questão interna do mercado. Então, a ideia do texto foi mais apontar para esses caminhos. Tem uma questão social de emprego, ou a relevância da manutenção da taxa de emprego e a consolidação de uma melhor qualificação desse trabalhador. Então, qual era a perspectiva, Sati? Era que papéis determinantes hoje jogam, ou quem joga papel determinante, quais são as variáveis que jogam nessa questão determinante, nesse processo, para que a gente possa alavancar o futuro. Aí você faz uma primeira introdução, depois a gente vai interagindo. Ah, nós entrevistamos, desculpa, só concluindo, também na parte estrutural, o Pingue, estão construindo uma ideia de uma política na área energética, de logística, de transporte, tem gente escrevendo sobre isso. A parte democrática também, sobre a ciência política também tem, mas aqui a gente se concentraria com você mais na parte econômica. Eu acho que o nome que me explorar aí é esse fato do Brasil ter chegado a um nível de desenvolvimento social, cidadania, importante tudo, antes de ter chegado a um grau de desenvolvimento econômico e tecnológico. Perfeito. E daí você... Como juntar as duas coisas? Como juntar as duas coisas também. Né? Então, vamos lá. Pode abrir? Cadê? Bom, tem que sair do zero, é isso, vamos lá. Eu acho que, primeiro, é um diagnóstico da situação, como, onde nós estamos e para onde nós podemos e devemos ir. Né? É claro, o crescimento econômico que o Brasil teve no período mais recente, de um lado, eu acho que nós reforçamos muito mais uma dimensão social importante. Essa dimensão social teve, do ponto de vista econômico, um impacto importante do ponto de vista do consumo. Esse aumento do consumo foi fundamental para a taxa de crescimento, sobretudo aí na segunda metade da década passada. Você tem, de um lado, salários crescendo, em particular o salário mínimo acima da produtividade. Você tem um impacto importante para explicar esse consumo, a própria transferência de renda, que foi fundamental. Mas há também uma política de crédito, com uma expansão desse crédito bastante superior ao crescimento da própria renda. De outro lado, as condições externas foram mais favoráveis do que estão hoje. A própria evolução das exportações, puxada aí pelo desempenho das commodities agrícolas, minerais e metálicas, foram importantes, inclusive, para dar uma certa zona de conforto para a política econômica. A própria geração de um de uma reserva cambial foi importante. Por outro lado, eu acho que esse padrão de crescimento e essas condições externas hoje se modificaram bastante, que coloca talvez desafios mais importantes, e aí eu acho que a necessidade de repensarmos, inclusive, o papel da própria política industrial, como ela pode contribuir diante dessas mudanças. Que mudanças eu acho que são importantes? Primeiro, evidentemente, as condições externas são mais favoráveis do que foram 8 anos atrás, nesse período. Primeiro, o comportamento do próprio das commodities, seja em relação à demanda, seja em relação a preço. Isso coloca eu acho que um problema importante. Segundo, nós temos uma virada em 2013 e 2014 em relação aí às contas correntes. Nós tínhamos um superávit importante que se torna um déficit bastante relevante. Nós estamos nos aproximando de 4% aí do PIB em termos de déficit de conta corrente, o que é um número, eu diria, complicado, sobretudo porque até então nós sempre tivemos um padrão de financiamento do balanço de pagamento que era possível financiar isso, esse déficit de conta corrente com a entrada de investimento direto. O investimento direto hoje já está no patamar, embora elevado, inferior ao que é esse saldo negativo em conta corrente. Nós estamos falando alguma coisa em termos de 80 bilhões contra 65, com a possibilidade de se agravar. Ou seja, eu acho que o fronte externo traz desafios importantes, seja o que tá, as condições de demanda internacional, que se estão, talvez não serão piores do que foram nesses últimos 4, 5 anos, mas também estão se arrastando muito e a expectativa de que a demanda externa fosse contribuir para a própria economia brasileira, não, acho que no cenário de médio prazo não pode ser tão considerado. E do ponto de vista interno, eu acho que há um descompasso importante que nós temos que analisar. De um lado, essa evolução das condições sociais, do próprio consumo, da demanda interna, vamos dizer assim, ela não foi acompanhada na mesma dimensão pelo investimento, eu diria, pelas condições de oferta. Há um descompasso claro entre esse crescimento importante do consumo, do acesso de uma parcela importante, 40 milhões de pessoas, ao mercado de consumo e a nossa capacidade de ofertar esses produtos com um aumento importante de produtividade, que talvez seja um dos grandes desafios para manter ou assegurar de que esses ganhos do ponto de vista sociais se mantenham, ou mesmo que se possa avançar. Então nós temos que olhar agora, eu acho que para essas duas questões que me parecem importantes, como compatibilizar, de um lado, essa política de oferta com ganhos de produtividade e uma questão chave, que é custo, uma redução de custo, mas ao mesmo tempo também pensar a questão da demanda, de como fazer da demanda e qual seria o nosso vetor agora de crescimento pelo lado da demanda, dado essas condições que se colocam, esses entraves que se colocam para a questão do consumo e das exportações. Desse ponto, eu acho que uma variável chave para nós pensar como compatibilizar essas duas questões, de um lado, oferta, aumento de produtividade e redução de custo, e do outro lado, da demanda, tem a ver com a questão do investimento. O patamar do investimento hoje, de 18%, quase 19%, é baixo para pensar não apenas do ponto de vista de puxar o crescimento, mas sobretudo de entregar, de ter uma oferta importante aí de bens e serviços para... Então, a questão do investimento me parece ser uma questão chave hoje para a gente olhar para frente. Dentro do investimento, evidentemente nós estamos falando de uma variável muito ampla, mas ainda sem entrar nos seus determinantes e condicionantes, olhando para o investimento em si, me parece que um setor que pode vir a contribuir de forma significativa aqui é o investimento em infraestrutura. Quando a gente olha para um patamar de 18, a contribuição que o investimento em infraestrutura tem no Brasil é pouco mais do que 10%, dentro dessa taxa. Se a gente olha para padrões internacionais, sobretudo se a gente olhar para economias em desenvolvimento que têm a necessidade de construir essa infraestrutura, tanto básica, social, quanto econômica, nós temos aí a infraestrutura colaborando como 25% a 30% da taxa de investimento. Esse é o padrão, por exemplo, chinês. Então, quando a gente olha para a infra, estou pensando aqui na logística... Quando você fala um pouco mais de 10%, é 10% da taxa de investimento. Da taxa de investimento. Ah, tá. É muito baixo. O resto é basicamente aí... Então, olhando, eu acho que essa contribuição poderia chegar no patamar aí de 25%, 30%, você já puxaria essa taxa já para um patamar em torno aí de 20% ou 21%, que já seria um patamar bastante significativo. E aí nós estamos pensando basicamente em logística, transporte, estamos pensando em energia, telecomunicações e também a infraestrutura básica e social, por exemplo, saneamento, que é um setor ainda bastante negligenciado e que gera oportunidades importantes. Então, o investimento, eu acho que tem essas duas condições, tem que ser pensado. E, em geral, a gente, quando olha para o investimento em infra, a gente tende a olhar muito mais pelo lado da oferta, o quanto que isso vai te permitir um aumento de serviços e de bens, o que é verdade. Mas esquecemos que o investimento também é uma variável de demanda. O investimento significa gastos. E ao gerar esse gasto, gera-se uma demanda por bens e serviços. Portanto, te permite, desde que tenha uma ponte aqui, e essa ponte chama-se política industrial e tecnológica, fazer dessa demanda gerada pelo investimento desenvolvimento produtivo e tecnológico. Eu acho que esse é o desafio. Então, o investimento, para que gere esse desenvolvimento produtivo e tecnológico, evidentemente tem que ser acompanhado de uma política industrial e tecnológica, que eu diria que deverá ter que sair, sem negligenciar, evidentemente, de uma postura defensiva, porque hoje ela tem sido pensada muito mais do ponto de vista de reativa a vamos dizer, os efeitos colaterais da política macroeconômica, sobretudo a questão câmbio. Então, ela tem se focado muito na questão da redução de custo e de buscar algum retorno de rentabilidade. Então, nós estamos falando de redução do IPI para máquinas e equipamentos, estamos falando de redução de IPI para material de construção. Evidentemente, são todas variáveis que compõem o investimento pelo lado da oferta. A própria desoneração da folha é uma variável para mexer com a rentabilidade da indústria. Porém, eu acho que essa política industrial terá que ir para uma dimensão um pouco mais ofensiva, um pouco mais ativa. E aí nós estamos falando efetivamente dessa ponte com o investimento, de buscar o aumento desse investimento em atividades inovativas, é um investimento fixo e é um investimento aí também em educação. Então, aí a política industrial vai cumprir esse papel-chave. A priori, eu acho que é entender de que a política industrial não deveria focar num único grupo de setores. Eu acho que ainda uma questão chave para pensar o crescimento, para pensar a própria indústria brasileira, é reconhecer que um dos atributos dessa estrutura industrial é de ser diversificada, e acho que ela deve permanecer diversificada. É fundamental que ela permaneça, inclusive que se recupere alguns elos importantes dentro dessa estrutura, para que a gente possa fazer da demanda intra-industrial um vetor importante do crescimento. Eu acho que é isso que a gente tem que explorar um pouco mais aqui. A industrialização tem exatamente esse papel, é quando você ganha uma certa autonomia no seu crescimento, reduz a sua dependência em relação à demanda externa, em relação ao próprio consumo, quando você consegue gerar essa demanda intraindustrial, que foi o padrão de crescimento do Brasil dos anos 50 aos anos 80. Então, eu não abriria mão desse atributo importante que tem a estrutura industrial brasileira de ser diversificada. Né? A verdade é que nesses últimos, desde os anos 80, você caminhou na direção de um maior grau de especialização, mas nada que comprometa ainda esse grau de diversificação que deve ser pensado, e essa, eu acho que essa densidade industrial deve continuar a ser perseguida. Então aqui a gente pode pensar basicamente em quatro ou cinco grupos industriais que cada um cumpre, eu acho, um papel diferente. Né? De um lado nós temos os setores industriais que são mais emprego intensivos, né? E que cumprem um papel, eu acho que chave para a gente pensar essa questão de como integrar o crescimento com as conquistas sociais. O Brasil, eu acho que talvez a maior conquista desses últimos 10 anos é o patamar de emprego que o Brasil atingiu, e a indústria teve uma contribuição chave para isso. Né? É só lembrar que de 2002 a 2014 nós criamos 4 milhões de postos de emprego na indústria, né? Sem falar nos demais setores. Então, essa me parece uma questão. Não há como não pensar na questão desse grupo de setores intensivos em emprego, e aí está os setores mais tradicionais, alimentos, vestuário. O setor de alimentos no Brasil emprega 2 milhões de pessoas. Né? O setor de têxtil, vestuário e os demais. Há um segundo grupo de setores que são mais associados à escala. Esse é tanto a escala concedida pelo mercado interno quanto pelo mercado externo. Aqui está a indústria automobilística, está a indústria do petróleo e outros. Né? Um terceiro grupo que eu acho que vai cumprir um papel, e aí o ativismo da política industrial é fundamental, que são os setores de maior intensidade tecnológica. Né? Aqui eu acho que a questão da defesa, a indústria de defesa é um papel-chave, a participação do setor público segue sendo protagonista, e buscar com esse setor de desenvolvimento tecnológico é fundamental. E, evidentemente, um setor crítico aqui, que é a tecnologia de informação como um todo. Eu acho que esses setores cumprem também um papel fundamental. E um quarto, que é aí a cadeia do agro, onde, evidentemente, o Brasil tem vantagens comparativas importantes, que também tem que ser pensada de uma forma mais ampla, enquanto sua cadeia de valor. E, ao contrário, acho que de alguns conceitos de que esses são setores menos importantes do ponto de vista da dinâmica produtiva e tecnológica, eu acho isso um equívoco. Né? Então, eu não negligenciaria nenhum desses quatro grupos, eu acho que os quatro compõem um todo, porque cada um tem uma contribuição diferente para a economia. Mas só para exemplificar um pouco o que eu estou dizendo, do ponto de vista desses setores de maior vantagens comparativas, eu não consigo imaginar um setor, um complexo do agronegócio competitivo, seja pensando aí o etanol, seja pensando a soja, seja pensando a celulose, mesmo a carne, seja o complexo aí também do minério, que sendo competitivo sem que a gente evolua e promova um desenvolvimento importante no setor de máquinas e equipamentos. Né? Ou seja, a agricultura brasileira hoje depende que a gente internalize um setor de máquinas, de implementos agrícolas, que o Brasil se torne um grande centro internacional nesse setor, para que a própria agro continue competitivo, que haja, evidentemente, aí um transbordamento importante e produtivo. Do mesmo jeito, é difícil a gente pensar um agronegócio competitivo sem avançar na química fina, que talvez hoje é uma das brechas importantes, um dos buracos aí no setor químico, que inclusive bastante deficitário na própria balança comercial. Né? Ao mesmo tempo, como pensar esse setor do agronegócio competitivo sem avanços importantes do ponto de vista da genética, isso cabe para a carne, sem pensar no avanço da própria biotecnologia. Ou seja, aqui é a função da política industrial de imaginar que esses setores, muitas vezes classificados como setores mais primários, como setores de commodities, mas eles podem, através da sua própria demanda, gerar desenvolvimento produtivo e tecnológico para outros setores, de marcas e equipamento, da química e assim por diante. E aí, essa passagem que não é automática, essa passagem não se faz através do mercado, essa passagem pressupõe, evidentemente, planejamento e política industrial. Né? O mesmo raciocínio cabe para o setor de minério, que exige hoje uma questão de logística, exige hoje uma questão tecnológica mais complexa do que nós tínhamos 30 anos atrás, e o próprio exemplo do petróleo, o pré-sal, que não só é em si mesmo uma fonte fantástica de investimento, mas que também gera essa demanda por bens industriais. Nós estamos pensando aqui desde uma plataforma, de uma árvore de Natal, de um setor, da toda a para petroleira, do complexo para petroleiro, que é fundamental. Então, como casar, utilizar essas vantagens, eu diria, naturais, comparativas de setores como esses, com gerando, seja através da produção, seja através do investimento, encadeamentos importantes, produtivos e tecnológicos. Esse que eu acho que é o desafio de olhar para frente. Eu acho que voltando então à questão do investimento, o reforço dessa taxa de investimento a partir de algum desses blocos aqui, de um lado, ampliaria a produtividade, que é um problema crítico hoje, sobretudo quando a gente olha para a questão custo. A produtividade é uma questão importante para a manutenção, ou se possível, do avanço dos salários reais, e não consigo ver a produtividade, pelo menos a produtividade, como diria o Fanzibo, a gente olhando do ponto de vista dessa produtividade, falta o termo agora que o Fanzibo usava, quando você, na verdade, não uma espúria, a produtividade quando você cresce, produtividade que vem a partir... a produtividade é uma relação numerador-denominador, onde nós temos o produto e os custos, os fatores de produção. Podemos estar pensando em emprego. O que nós estamos falando da produtividade aqui, na verdade, é o numerador, é o produto crescendo mais do que o emprego. Então, evidentemente, isso rebate a determinada. O que nós não queremos é um crescimento da produtividade ou da competitividade espúria, que seria como nós obtivemos nos anos 80 e 90, que foi um aumento de produtividade, mas muito mais pelo desemprego do que pelo produto. Então, os pontos que o Julinho tem apontado como pensadores aí nessa reestruturação industrial. Então, essa produtividade tem que vir necessariamente do investimento. É pelo crescimento do produto mais do que proporcional ao crescimento dos fatores. Então, mas esse tema do investimento, aí tem essa armadilha aí das máquinas e equipamentos, que o Julinho tem apontado que o investimento de modernização de máquinas, tudo está sendo feito como substitutivo aí ao aumento de custo do emprego também. Essa é uma dinâmica também que é difícil de segurar, enquanto não tiver uma maneira de impedir isso aí também, não tem. Eu não tenho dúvida, Nassif, quer dizer, vamos pegar alguns setores aí em que ainda são fortemente empregadores. Na hora que nós modernizarmos nosso parque, por exemplo, cada vez mais, têxtil, vestuário, que foi muito afetado, e mesmo o setor de alimentos, isso evidentemente desemprega ali, Agora, o que você imagina é que também gerando um crescimento e tudo que está associado a esse crescimento... Mais as máquinas e equipamentos aí. Que é um setor, que é o quarto setor mais empregador. Eu não tenho dúvidas, você está dentro do próprio setor de máquinas e equipamentos. Agora, esse setor também tem um espaço para crescer muito forte, Lógico que ele precisa também se modernizar, e certamente isso é desempregador, eu acho que... Eu honestamente, não vejo um trade-off entre esses ganhos de produtividade e desemprego, quer dizer, desde que a produtividade venha através do investimento e de inovações de produto e processo. Eu acho que isso é chave. Lógico, você pega o dado da indústria automobilística, nós produzíamos metade há 10 anos atrás com mais gente do que a gente produz hoje. Mas esse é um setor que não tem como você não partir para uma maior robotização. Agora, por outro lado, ao criar uma, fazer uma cadeia dessa avançar, você está gerando emprego também dentro do setor de autopeças, também dentro do setor de vidro, você está gerando empregos importantes para frente, como nós estamos falando nas vendas, como nós estamos falando na assistência técnica. Quando a gente olha para a cadeia como um todo, veja o que é hoje você ter uma produção de 3 milhões e meio, sem pensar na questão da mobilidade urbana, evidentemente, que a gente tem que discutir. Embora eu gere menos emprego para produzir essa quantidade muito maior de veículos, eu, por outro lado, na cadeia como um todo, eu estou gerando muito mais emprego. Né? Concordo, no setor especificamente gera. Agora, a questão do investimento, ela é central, inclusive a sua fala aponta esse caminho. E para isso concorre também a capacidade de investimento externo, que você disse que nós estamos patinando nessa área. Ou seja, se por um lado a gente tem um mercado que é atrativo, pujante, com força, robusto, e o mercado interno cresceu, por outro lado, você mesmo menciona, que tem um saldo negativo, quando se compara com a conta corrente, ou seja, você tem um saldo negativo nessa questão. Ele é complementar a taxa de investimento. Perfeito. Como é que você está olhando isso? Porque se ele patinar de um lado, vai exigir um esforço do governo fiscal maior. E isso pode comprometer algumas metas. É importante ter o crédito a longo prazo, mas que a gente também tenha um braço internacional entrando. Olha, não é a questão, não foi tanto pelo lado do investimento. Né? O investimento investimento direto estrangeiro se manteve no patamar de 60 bilhões. É. E quando a gente olha, você pega os dados, por exemplo, de 2013, né, de cada 3, 2 foi em. Um apenas foi em cima de intercompany, os outros dois ganho em capital, né, participação em capital. Isso. Você olha para os dados de 2014, que aparentemente vão repetir o desempenho de 2013, aí pelo primeiro semestre, você já tem uma relação, 75% de cada 4, 3 é participação em capital e 1/3 apenas intercompra, até pela mudança do IOF. Né? Então, desse ponto de vista, nós estamos falando de um patamar algo em torno de 65 bilhões, que coloca o Brasil como o terceiro maior receptor de investimento no mundo, e não é esse investimento apenas do ponto de vista, tendo investimento, a questão... financeira para arbitrar aí o diferencial de taxa de juros. Como nós estamos falando do investimento direto. Né? O que deteriorou e muito, aí sim foram as contas correntes, sobretudo em termos de serviço e renda. Né? As remessas também estão em torno de 25 bilhões ano, né? Para um patamar de 65 que entra, 25 sai na forma de remessas de lucro. Né? Os juros, evidentemente, porque você tem uma entrada tanto intercompra. Você pega as estratégias, o PIB patinando e a rentabilidade das empresas aqui lá em cima. É. Aí você pega o efeito dessa política de isenção de IPI aí, para que serve? Com essa política acomodatícia em relação ao telecom, não exigindo investimento nem nada. Serviço você não vai resolver isso com crescimento, talvez até se acelere. Mas a questão da renda, eu tenho a impressão que a volta do crescimento também você incentivaria mais a reinversão. Agora, o serviço, sim, esse é complicado mesmo. Não sei. Agora, quando a gente. É só pegar a ideia chave, né? Quando você pega o conceito de política industrial, que não vai te focar num setor. O que vem da sua explanação, e a gente percebe nas conversas e demais, a ideia chave aqui é como você junta todos os fatores e monta as sinergias entre todos eles. A gente estava comentando um pouquinho antes de chegar. Você pode dar uma falou aí da sugestão das rodoviárias como centros de estudo, ou das escolas como ponto central de disseminação de saúde, de educação. Quando você pega aqui as cadeias produtivas do interior, indústria de falsificação, de pirataria de blusa, essas coisas, você tem toda uma cadeia de microempresas, pequenas empresas. Então, essa questão de adensamento, de usar os fatores aqui, com ideias criativas, inovadoras que permitam da sinergia, eu acho que isso é um mote é um fator de gestão social aí que tem que dar uma diferença grande também. Claro. O que eu acho que vamos, às vezes... Vamos imaginar o Banco do Brasil. Não. Lá atrás, o Banco do Brasil, quando começou o esforço de exportação, você precisava de segundo semestre, o Banco do Brasil tem uma capilaridade aí monumental. Tem uma capacidade de selecionar empresas aí, eles têm o cadastro das empresas, de definir vocações aí, com um grau de detalhamento que nenhum ministério tem, objetivamente. Então, essa ideia de você ter as grandes ideias de sinergias tudo, e usar para fazer a montagem e financiamento também, eu acho que é um ponto que tem um conjunto de ideias soltas que podem ser consolidadas nessa ideia de ter visão integrada, de ser um sistema. O que eu acho, às vezes, quer dizer, que é mal colocado nessa discussão, que quando, parece que quando a gente está focando na questão investimento, como se a gente estivesse negligenciando o que foi um vetor importante de crescimento, que foi esse aumento do consumo de massa. Sim, né? Ou que a gente está negligenciando a questão das exportações, isso, que é outra questão fundamental. Não é verdade, né? Elas são diretamente relacionadas. Eu diria o contrário. Quando a gente reforçar os investimentos, inclusive quando falando de investimento aqui, o fixo também é um investimento social, né? Nós estamos falando de saneamento, nós estamos falando em saúde, em educação, né? E a oferta desses serviços te permite, inclusive, você segurar, transformar aquela classe que ascendeu muito mais via consumo numa condição menos vulnerável, com muito maior estabilidade, quando você dá essa oferta de bens sociais. Então, o investimento, na verdade, reforça essa estratégia de uma demanda também vinda pelo consumo, vindo pelo crescimento dessa massa. Né? Não, é, não são contraditórios, não há nenhum trade-off aqui. Mas o corte que tem que ser dado, se você pega o que foram nos últimos 4 anos, aí são políticas industriais, não é políticas industriais, são medidas pontuais na indústria automobilística, na isenção de folha, sem ter essa visão de conjunto. Não tenha dúvida, agora que eu estou falando. Agora, porque o investimento ele é olhado muito mais desse ponto de vista da oferta. Sim, sim. Pensado do ponto de vista de que isso reduz custo, amplia a oferta de bens e serviços. Mas investimento é demanda. Claro, claro. É aí que vem a questão de integrar e usar o próprio investimento como uma variável-chave para estimular esse desenvolvimento produtivo e tecnológico. Quando a gente olha para uma indústria que deixou vazar, né, que provocou um déficit comercial de 100 bilhões, nós perdemos uma oportunidade. Pega a relação hoje do investimento industrial com as importações, ele é crescente. O problema é que importação é fluxo, né? Investimento é estoque. Eu estou deixando de criar uma capacidade produtiva para sempre. Então, essa, e como é que eu vou corrigir isso? Isso eu tenho que corrigir via política industrial. Né? Agora, lembrando que as nossas condições de demanda, elas são mais críticas hoje, os fatores de demanda, do que foram nos últimos 10 anos. Mas aqui, eu vou corrigir isso com uma política industrial mais ativa e integrada. Mas se eu tiver aumento do valor agregado do produto aqui, eu vou continuar importando. É isso. Para fazer uma avaliação desse processo. Perfeito. A qualidade do emprego. E a qualidade do emprego. Aonde você teve isso? No agronegócio. Em algumas áreas do agronegócio, você de fato conseguiu juntar as duas pontas. Entre impulsionar a cadeia e ter o valor agregado aqui dentro. Ou seja, você teve capacidade tecnológica para melhorar a sua produtividade. Mas na grande maioria dos setores, não. E você está importando máquinas e equipamentos justamente para fazer esse papel de colchão. É isso? É isso. Então, vamos lá. Veja bem, mas nós fomos para um déficit aí de 75, crescendo e chegando a 100, não foi só em máquinas e equipamentos, né? Então a gente pega, por exemplo, toda a demanda que acabou para bens de consumo duráveis, como por exemplo automobilística. Um setor que era superavitário em mais de 10 bilhões se torna deficitário em 20. Se ele, quer dizer, eu produzi mais automóvel e em compensação também importei muito mais autopeças. Que é um setor, quer dizer, inclusive quando você pega uma pesquisa industrial como a do IBGE, né, a PIA, ali você agrega mais valor do que na montadora. Ali você tem capacidade de desenvolvimento tecnológico importante. Maior que a montadora. Então, quer dizer, você não pode deixar vazar isso para fora. Como, da mesma maneira que nós estamos falando de componentes eletrônicos, nós estamos falando da química, que são os três setores que nós deixamos promover esse vazamento que por si só explicam aí 70% desse déficit comercial. Então, o que eu estou dizendo, essa demanda não é só por máquinas, evidentemente. Quer dizer, quando eu estou realizando um aumento de investimento de produção, é fazer com que com isso eu gere o aumento da demanda para o produto também doméstico, que por sua vez vai levar ao investimento industrial. Mas veja que o maior encadeamento aqui não começa pelo investimento industrial, ele começa pelo investimento geral. Usar um pouco essa infra como um vetor-chave para promover demanda industrial. Olha, só pegando um pouquinho a experiência dos nossos seminários aí, eu acho que a gente precisava trazer a experiência da Petrobras, do Ministério da Saúde. Tem dúvida. Porque ali são as políticas industriais que resolvem. Resolvem por quê? Porque você tem demanda pública e você tem um direcionamento. Então o que a Petrobras faz, por exemplo? Ao que. Como esse governo é bom de divulgação de informação, nunca divulga também. A Petrobras ela pega áreas críticas que exigem alta tecnologia, por exemplo, que chamado árvore de Natal, pega as empresas privadas, fala o seguinte, vamos desenvolver em conjunto, corre o risco conjuntamente, a empresa privada e a Petrobras. Sabendo que sendo bem sucedido, já tem a demanda assegurada. É isso. E tendo tudo isso, o financiamento fica muito mais objetivo. Então, digamos, a defesa é a mesma coisa. Se as políticas industriais que deram certo, partem dessa demanda pública. Saúde é a mesma coisa. Esse programa que tentaram melar agora com o Labogen aí, é um programa muito interessante. Muito interessante. Você tem problema com os laboratórios aqui, que são ainda alguns muito. Mas então você tem um modelo aí, que é um modelo que dá em casa a questão social. Com a questão de política industrial, com a questão de demanda pública. E tecnológica. E tecnológica. Então, esses dois modelos são. Usar o poder de compra. Usar o poder de compra, mas com. Por exemplo, no caso do caso farmacêutico, qual é? Vem cá a empresa farmacêutica, você quer vir? Vem para cá, mas tem que trazer tecnologia. E tem que transferir para o laboratório público para impedir que a empresa nacional seja vendida. Isso. Então, esses modelos, acho que. Por exemplo, para não pegar o Padilha aí, tem o Carioca lá, que foi ministro também. Como é que chamou? Temporal. Ele que lançou lá atrás. É, os PDPs. O pessoal da Farmanguinhos pode dar uma. Aquele foi lançado junto com o nosso quadro ministério. A própria atividade. Bom, você conhece a atividade todos lá. A própria atividade, só para perguntar isso, quer dizer, inovativa, lógico, o risco é muito maior. Eu reduzo esse risco quando eu asseguro a demanda. Isso. Ou seja, usar a demanda de uma forma mais estratégica. Mas isso de alguma maneira tem sido feito em algumas áreas. Acho que na área genérica, mas isso replicou na área da. Isso. Essa questão do desenvolvimento com a Embraer. O desenvolvimento do Jato, da Suécia, isso está replicando. Isso. Os três ministérios que estão. Os três setores que estão usando é defesa, pressão, saúde e o MEC. Só que o MEC é muito disperso, sim, mas não vai estar poder de compra. Mas isso são empresas pequenas, ótimo. Tem um detalhe que fica solto. Das vezes, e que eu aprendi durante esses anos todos, é que se você não tiver geração de conhecimento interno, isso. A tecnologia não está na prateleira, é na propriedade. Lógico, tem que construir. Então, é uma ativa mercadoria. O que você tem que fazer? Cada vez mais você introduzir a vertente de infraestrutura laboratorial, capacidade de conhecimentos, institucionalidade que resolva esse problema, que não é simples, é estrutural. E, de fato, a universidade tem um olhar também a partir desse movimento, para a questão do conhecimento e para a geração na ponta de um produto ou um processo com maior valor agregado. Isso é, algumas áreas existiu, a área que você citou da biodiversidade, da biotecnologia voltada para o agro, isso existiu. Não é só para lembrar, não. Várias outras cadeias que existem no mercado brasileiro. Isso existiu na área de saúde, existe em parte pela demanda e pela potência que é o poder de compra que tem em Embraer, agora com os caças suecos mais ainda. Mas ainda é pequeno em relação àquilo que você chamou da diversidade da economia brasileira. Você não pode deixar a química, você não pode esquecer toda a petroquímica também, não só o petróleo, mas a outra área da petroquímica de refino, do nafta e assim sucessivamente. Tem várias outras cadeias que elas não conseguiram, vamos dizer assim, telecomunicações, ter essa vantagem. Mas eu queria ainda voltar a essa questão do investimento. Entendo que a questão fundamental, e o infra vai puxar e está puxando, como sempre, mas não está articulada nas cadeias. Esse é o problema. Esse é um problema sério. Não podemos perder essa oportunidade. Essa é a oportunidade agora, porque não basta só construir aeroportos, tem que construir aeroportos impactando a cadeia interna. Nossa, um sistema de telecomunicações. Isso, telecomunicações, então, você está, na verdade, importando de novo e a sua conta não fecha. Dois, você te considerou que o fluxo dos investimentos externos continuam no mesmo patamar, mas eles não estão vindo para esses setores produtivos. É verdade. Eles estão reforçando a estrutura que está aí. Eles estão reforçando a estrutura que está aqui. Tem um limite. Então, isso não diria. Tem uma cruzilhada, não é bem assim, mas tem um nó para ser resolvido nessa questão do financiamento de longo prazo. E como é que eu articulo esse financiamento de longo prazo com uma base político-industrial bem sustentada e com um processo tecnológico bem arraigado? É, a questão do financiamento, eu acho que é um nó. É, agora, vamos lá, Magno. É, quando a gente olha para os dados da própria indústria, você continuou ganhando dinheiro na indústria brasileira. Com certeza. Então eu te pergunto, onde é que estão esses recursos? Esses recursos não estão voltando para o próprio investimento industrial porque não se tem uma expectativa de rentabilizar esses investimentos. Eu concordo com o Luciano, lógico, é uma questão, há uma dependência muito grande desse financiamento público, o próprio financiamento bateu no patamar, a sociedade começou a reclamar e tal. Agora, não me parece, né? A questão da infraestrutura me parece muito clara. Quer dizer, de um lado, enquanto a gente não avançou na questão mais da segurança, que é o marco regulatório, que é reduzir risco, quanto maior é o risco, evidentemente maior é a rentabilidade que eu vou exigir, né? Então, ao criar também, avançar nessa institucionalidade, uma parte desse investimento induzido publicamente, uma parte via parceria, outra parte direto pelo setor privado. Primeiro, evidentemente que eu tenho que reduzir risco. Isso se faz através evidentemente, de uma engenharia financeira, né, para a questão do financiamento, mas também se faz pela questão institucional, assegurando, através desse marco regulatório, a possibilidade desse retorno. Acho que isso tudo leva a uma redução de risco. E por que que aí é fundamental? Porque aí nós estamos juntando essas duas dimensões que eu estava tentando falar aqui, né? Nós não podemos. Qual é o nosso grande, grande risco, né? Hoje você tem um subinvestimento. Não adianta nada esse investimento ser puxado pelo setor privado, mas você manter no patamar que ele é hoje. O que que é o patamar que ele é hoje? De tarifas elevadíssimas, ou seja, no fundo você está pegando uma questão sistêmica, que é a infraestrutura, que, portanto, vai contaminar a competitividade de toda a economia brasileira e fazer com que isso retorne. Então, não adianta nada eu ter as telecomunicações que eu tenho hoje com as tarifas mais altas do mundo. É isso que nós estamos falando. Não vai adiantar nada nós termos amanhã investimentos muito maiores em portos, em ferrovias, mas também com tarifas que vão continuar tirando recursos do minério, da soja, do transporte industrial, assim por diante. Quer dizer, como casar isso? Então, temos que tomar muito cuidado nesse processo de transição. Por isso, eu concordo com você que a questão do financiamento é fundamental, inclusive porque ela impacta diretamente no período, no prazo que eu vou tentar retornar esse meu investimento, e isso vai direto para a tarifa que eu vou colocar, né? E o próprio marco regulatório. Essa é uma questão crítica e chave que tem que ser pensada. Porque também não vai adiantar, eu estou dizendo o seguinte, não vai adiantar nada nós apenas olharmos pelo lado da oferta, ampliarmos a nossa capacidade de ofertar esses bens e serviços, né? Mas com, de um lado, não capturando a oportunidade de fazer essa demanda para desenvolvimento produtivo e tecnológico. Dois, fazer com que esses novos operadores vão recuperar, maturar seus investimentos muito rapidamente com tarifas que não vão ser condizentes com o nível de competitividade que todo o resto da economia precisa. Então, nós temos também um risco aqui, é uma belíssima oportunidade, que é um novo setor, é uma fronteira de expansão de acumulação importante, e aí o capital privado tem interesse, sobretudo se a gente na macro continuar conduzindo, ou voltar a conduzir para um retorno do custo de oportunidade, para uma redução da taxa de juros. Essa massa de recursos, eu acho que teria interesse de buscar um novo espaço de acumulação, que seria essa infraestrutura, mas nós temos que trabalhar com regra. Não dá para levar para a infraestrutura essa lógica do rentismo que nós temos hoje na economia brasileira. Se a gente permitir que isso ocorra, né, nós vamos estar dando um tiro fora. Entendeu? Vamos jogar fora de novo essa oportunidade. Exatamente. Então, o elétrico, o telecomunicações, isso nós temos que tomar muito cuidado. Ou seja, projeto de 30 anos de concessão, com uma tarifa lá em cima e crescente, acima da inflação. É. E aí nós temos ganhos de escala enormes. E aí uma coisa que me preocupa muito mesmo, que eu acho que muitas vezes a gente discute o mercado de capitais de uma forma meio que uma panaceia, é, nós temos que olhar com cuidado essa questão da financiarização para setores estratégicos como de infraestrutura. Né? A hora que nós trouxermos esses fundos de investimentos para contribuírem dentro desse vamos dizer, dessa engenharia financeira, nós temos que olhar para esses fundos, né, que de repente vão tentar retornar esse capital em 3, 5 anos, o que seria, pela lógica econômica, alguma coisa para 10 ou mais. Então, isso também é um perigo. Por isso, tudo bem, eu entendo esse nosso, a sua preocupação de que o financiamento público não, talvez não dê conta disso aqui tudo. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Vamos lá. Isso é importantíssimo. Porque essa questão do financiamento público, ele está chegando num patamar em que a situação fiscal do país para os próximos anos é muito crítica. Então, eu não vou poder alavancar na velocidade que exige tudo que você está falando. A complementariedade desse financiamento é fundamental. E garantindo o quê? Você colocou muito bem, a questão da segurança jurídica, portanto, um horizonte para o empresário, que ele vai ter a remuneração compatível com o capital que ele está investindo, mais investimentos externos também, ou outras formas de investimento que possam ser complementares a isso. O mercado de capitais nunca foi explorado. Tá, mas as debêntures não foram exploradas. Você tem razão, mas ó, o fundamental ali, a hora que a gente colocar a segurança jurídica, é dizer, o teu risco reduziu, portanto, também me traz isso para a tua tarifa. Não, claro, isso é chave. Isso é chave, entendeu? Porque senão, não, senão a gente entra no rentismo de sempre. Eu reduzo o risco e o cara mantém a rentabilidade lá em cima. Aí no automobilístico eu tenho que ser... Exatamente, é. Aí o cara está lá em cima, custando um preço absurdo. Exatamente. Agora, como fala dos fundos internacionais, que é o que você falou, esse fator câmbio aí acaba sendo um fator de volatilidade, de insegurança financeira, que joga as taxas lá em cima também. De que maneira? Você vai lá atrás, né? E aí eu não sei... De que maneira você minimiza esse risco? Aí eu não sei com quem se aliar, né? Trazer o chinês, né? O chinês quer dar porta para a Petrobras, os chineses agora querem financiar a infraestrutura no Brasil, vale a pena? Não sei. Aí é um desenho complicado, nós vamos deixar os fundos de investimento virem, eu não sei com quem é pior ou melhor a gente se aliar para isso. Agora, tem que tratar isso como questão estratégica. Pois é, agora você traz o capital externo, que é importante, tudo aí para complementar, à medida que você traz, ele quer uma garantia contra a volatilidade cambial, de certa forma você está indexando a tarifa, aí é uma questão de câmbio aí também. Terrível. Que foi, no fundo, quando a gente deu o IGPM nos contratos da privatização. Isso, não foi isso. Isso é complicado, não tenho dúvida nenhuma. Isso é um desafio. Então, como compatibilizar isso? Quer dizer, você vai ter que ter um aporte, a gente está falando aqui em levar para 23%, 24% dessa infra realmente ter esse peso considerável, porque o resto vai vir induzido. Né? Lógico, a hora que eu estiver promovendo esse aumento de massa de consumo, do próprio investimento como em geral, aí vem o investimento industrial, vem o demais. Esse inclusive se autofinancia, em boa parte, vai usar um pouquinho em BNDES. Agora, esse grosso aqui da infra, uma parte vem dessa massa que hoje eu acho que está ali dentro da própria da dívida mesmo. Né? Eu acho que isso poderia vir, só que isso tem que mudar esse patamar de custo de oportunidade que hoje no Brasil. E eu não respondo como economista, não sei responder. Como que a gente muda um pouco essa mentalidade rentista no país? Só para comentar, Elisa, nós vimos o que foi a reação desses trogloditas, para usar outro termo, quando a gente reduziu essa taxa para 7,5%, quando se tentou mexer nas tarifas de energia elétrica, quando se sinalizou que ia mexer nas de telecomunicações, lembrando que boa parte disso são os grandes patrocinadores da própria mídia, que vieram assim, de uma hora para outra, o Brasil estava gerando inflação de tomate, né? Era Ana Maria Braga botando o colar de tomate, dizendo que a inflação estava explodindo, que a redução de taxa, foi o governo estava negligenciando a inflação, etc, então, etc. Chegou a fazer matéria, a Folha está voltando hoje, que estão de volta os hábitos do período de inflacionamento. É isso, entendeu? Com 6,5, entendeu? Agora, nós não estamos numa situação crítica também, porque para manter o consumo de massa, para manter o mercado alternativo como dinâmico, na sua própria dinâmica, como impulsionador, e de certa forma ele impulsiona também o meu investimento, que ele exige novos aparelhos, novas estruturas, o governo teve que fazer muitas concessões. concessões, inclusive na desoneração da folha de pagamentos, que chega hoje a quase 100 bilhões de reais. Por outro lado, você cria uma armadilha com isso, de que você tem que importar para que esse consumo, na linha branca, no carro ou em outras áreas, se autofinancie. Agora tem uma oportunidade que você está colocando, que é na infraestrutura. Eu posso puxar as cadeias e aproveitar melhor o agro. Acho que o agro não pode ser esquecido. Algo puxa uma cadeia enorme, fertilizantes, outras coisas, que muitas das coisas também continuam sendo importadas. Se nós, você diz, se nós não aproveitarmos desta oportunidade de fazer um pacto de fato interno, criando cadeias, estruturando cadeias de forma mais integrada e com a base tecnológica e científica assegurada, nós vamos ficar de novo na primeira crise, ao longo da curva, nós vamos sair batendo a guarda-reia. É isso que eu estou falando. É isso. Ah, e com o risco, inclusive, de, via investimento, nós agravarmos... Mas isso não quebra alguns vícios da economia brasileira que estão estabelecidos? Então vamos lá, mas eu estou... Por exemplo, como é que outro dia eu recebi, não vou citar a fonte, uma empresa da linha branca, em que ele queria que facilitasse enormemente o problema da importação, e o pedido dele ao governo era esse, que o governo tinha alegado, naquela linha de similar, que tinha um similar nacional, mas que o similar nacional, o custo era muito mais elevado. Bom, tudo bem, o custo pode até ser mais elevado, mas o fato é que, prioritariamente, ele está olhando aonde o seu custo é mais barato e onde o ganho de produtividade que ele vai ter com aquele produto seja o mais elevado possível para que ele possa resultar isso no preço. Como é que a gente sai dessa maneira? Oh, mas esse eu acho que é um problema crítico. Quer dizer, ele não está errado. Ele está sob uma pressão de custo horrorosa, concorrendo contra uma importação. Né? Então ele mesmo vai lá produzir ou intermediar a compra na China para vender aqui dentro. Eu tenho que alterar esse quadro. Por isso que eu falo, nós fizemos uma política industrial desse ponto de vista muito passiva, também olhando muito para a questão. Nós reagimos à questão do câmbio, fazendo o quê? Desoneração, fazendo o quê? A redução de IPI, que é enxugar o gelo, né? Porque quando tiver com esse nível de câmbio... E o que é pior, alguma dessas decisões você não faz no curto prazo. Imagina alguém que resolveu pegar fornecedor lá fora, ou alguém que foi produzir lá fora para vender para cá, como a própria indústria têxtil tem feito. Eu produzo lá e começo a vender aqui dentro. Quer dizer, essa é uma decisão que você retorna rapidamente. Então, eu tenho que sinalizar para frente, criar uma estabilidade, dizer que tem demanda para tentar mudar um pouco essa conjuntura. Não é simples. Tem um dado, eu até pedi para o pessoal ali atrás, tem um artigo daquele rapaz do Barulho sobre o último Copom, que alguns indícios aí de que as mudanças cambiais do ano passado começam a frutificar agora. Eu não sei qual a última ata do Banco Central, que acabou passando despercebido no mercado, mas mostrando pela primeira vez que o sistema vai dar uma contribuição positiva para o PIB esse ano. Eles estão atribuindo aquela defasagem de um ano e pouco aí, entre mudança cambial. Porque você está insuficiente hoje, mas você tinha um câmbio que estava... Eu acho que ele precisa também esperar um pouquinho para ver... Eu pedi para o pessoal me levantar com as consultorias, o que eles têm de estudos aí? Tá? Não, sem dúvida. Para ver até que ponto você teve, o que, que mudou aí nesse período aí? Agora, eu acho que uma coisa que a gente também liga pouco, Elias, eu te faz bom, que é importante, o outsource, ele também representa, ele tem uma lógica, não é só custo, ele tem uma lógica financeira. Porque lógico, a partir do momento que eu faço uma desalavancagem operacional, que eu imobilizo menos, eu também passo a me preocupar menos com a questão do financiamento, isso, dos recursos. Então, isso nós acabamos estimulando, não só pela questão custo. Então veja o risco que a gente está. Se a gente pensar agora em incentivar esse investimento, mas eu vou acabar incentivando o investimento de uma forma muito menos verticalizada, muito mais externalizada, que pode rebater mais fortemente dentro dessas cadeias e importações. Então, uma coisa acabou casando com a outra. A hora que eu não dou uma boa, não só pela questão custo, mas também pela própria questão financeira, para ele é muito preferível trazer com terceiros ao invés de ele correr o risco de imobilizar recursos. Todo mundo vai para a desalavancagem, não apenas financeira, mas foi para a desalavancagem operacional também. Claro. Então nós temos que juntar essas duas coisas. Agora, você exploraria mais a questão do mercado de capitais? Você passou ela batida, mas não, funcionou. Eu acho que seria legal te ouvir um especialista nisso. Prazo, O problema de você fazer... O debênture é a empresa, isso me preocupa menos. É mesmo, a empresa colocando, lógico que você não pode... Nenhuma empresa vai colocar um título hoje para cima de 10, de 11, né? Pensando no seu retorno, seu capital próprio. Não dá. Nós temos que baixar esse custo de oportunidade. Essa me preocupa mesmo. Claro que a gente fizesse uma redução, essa massa, ela vai captar, ela mesmo que tem recursos ali pode trazer esses recursos para o sistema produtivo. O que me preocupa é o uso dos investidores institucionais entrando na estrutura proprietária dessas empresas que estão fragilizadas. Nós estamos há 20, 30 anos com baixo investimento, baixa taxa de inovação, mas que são ativos atraentes. Eu trago esse investidor institucional, trago esses fundos de investimento que passam a ter uma lógica muito mais financeira em cima dessas empresas. Buscando retornar o seu... Deu certo, eu boto para fora. Eu boto para fora, vou embora. Vendo, passo, não adoto uma política de desenvolvimento produtivo, tecnológico, olhando médio e longo prazo. Isso pode... Me insiro mais rapidamente nas cadeias globais, amplio o outsourcing aqui, entendeu? Essa lógica financeira, e vou abrir capital na bolsa, nós vamos todo mundo achar que está maravilhoso, que nós estamos estimulando o mercado de capitais, que está tudo indo bem. Isso, do ponto de vista produtivo e tecnológico, não é positivo. Então, a questão do financiamento, eu acho que ela é crítica mesmo, ela é trivial. Mas não devemos apostar com todas as cartas na questão do mercado de capitais, achando que todo o mercado de capitais nos interessa, ou todas as formas nos interessam. Ah, tá bom. Não sei como levar essa questão para o mercado, que é uma questão complicada. Vai parecer, não, vocês estão só defendendo o financiamento público. Não é isso. Mas uma coisa é usar os fundos de previdência, sobre o qual você bem ou mal tem alguma gestão, e podem olhar mais para o médio e longo prazo, podem ser mais parceiros do desenvolvimento produtivo e tecnológico, é uma coisa. Outra coisa é você pegar esses fundos de investimento, esses private equity da vida, traz esse cara... O problema é que os fundos de previdência, os fundos de pensão, aí você talvez saiba mais do que eu, eles estão com um problema atual seríssimo. Não tem nenhum. Porque a média da população cresceu muito, expectativa de vida, as aposentadorias naqueles ganhos anteriores eram muito elevadas, porque a média não era tão elevada, então você tinha um cálculo atuarial que permitia ter um giro razoável, agora expandiu, você vive 70, você vive 80, 90 anos, não é nada difícil. Então o cara que calculou para ter apenas uma expectativa de pagar 10 anos, 8 anos, vai pagar 12, 15, 20 anos. Então aumentou e teve um custo sem a base dar mais sustentação. Então eles estão vivendo um problema sério. Eles precisam ser. Ele não vai participar disso, eu quero dizer. Ele não vai ser um ator decisivo nessa questão. O pior pode ser decisivo do outro lado, né? Pode ser decisivo do outro lado. Combinado ou não? Quanto mais tarifa aqui, melhor. É isso. Eu tenho a impressão que esse universo entendido pelos fundos, pelo universo de fascinete, quando você pega as tábuas com essa, é muito similar a questão da expectativa. Porque quando você pega a expectativa de vida brasileira, quando você vai para a Previdência, está em 75, 76, quando você pega, porque você tem muita mortalidade infantil também, mas quando você pega os fundos de pensão, eles já tinham uma tábua de vida assim, um pouco similar aos países. Mas eles sempre tiveram aqui um baita de um ganho quando se taxa juntos. Claro. Quando a taxa veio para 8, 7%, estava uma corrida em todos esses bancos, esses fundos, para preparar a cabeça dos gestores para aplicar em investimentos. Isso. E qual que é o investimento prioritário? Infraestrutura, que é de longo prazo. Quando a taxa voltou para cima, muda tudo. Com a taxa baixa, você teria uma. Agora. Temos que armar, quer dizer, lógico, o macro tem que mudar, não dá para pensar nesse câmbio, não dá para pensar nesses juros. Nós temos que pensar nessa dupla mais favorável. Estou pensando em sistema produtivo, né, gente? Tentar ver como é que a gente casa. Com, evidentemente, esse câmbio e essa taxa, fica difícil a gente elaborar esse cenário. Mas, ele é mais pessimista. Eu tenho que ir para a Cerva lá no BDS. Isso. Foi o cara de fundo com mais. Você traz o fundo, como o Nassif estava falando, se essa taxa de 11 volta, se ela desce, essa massa vem, inclusive porque os nossos ativos, do ponto de vista produtivo, estão desvalorizados. Totalmente. Eles vão ter também o ganho de capital, não é só o ganho, né, coisa. Isso volta a ser uma valorização. E lógico que eles podem olhar um pouquinho mais para o médio e longo prazo do que outros investidores institucionais, né? Então, infraestrutura é Foi isso. O que você está citando é, poderíamos criar regras a partir de um volume de recursos que está aí, estabelecendo um atrativo para eles nesses fundos, mas para a aplicação produtiva, ou seja, para fazer parte do processo de financiamento democrático, que eles em infraestrutura e outras vias. É, tudo isso seria uma coisa de canalizar positivamente o marco legal, com a segurança jurídica. Foi criado alguns fundos de maré e outros para infraestrutura. Isso. A gente podia ver quem, o próprio Guilherme, né, talvez, ele ajudar a montar um pouquinho aí para dar um balanço do que aconteceu até agora, o que é necessário para fazer essa reciclagem. Tá. Isso. Então, o mercado de capitais, eu acho que ele é importante, mas temos que ver daí dentro o que, que nos serve e o que, que não nos serve. Ah, eu acho que as empresas colocando debêntures é ótimo, desde que não tenha taxa de juros mais baixa, né? Para ela captar isso e trabalhar no autofinanciamento. Outra coisa é olhar para esse aporte, que vale o mesmo caso, talvez, do investimento direto, né? Ou esse aporte via esses investidores institucionais, mudando a estrutura proprietária no país, né? E pensar com outra lógica, né? Que uma lógica muito mais financeira do que produtiva, para um setor que vai ter que te dar competitividade sistêmica, que é isso que nós estamos falando. Então a gente não muda. Aí não vai ter os impactos sobre as exportações, sobre o que nós queremos. A logística, a infra vai ser decisiva, inclusive, para a manutenção da rentabilidade, da competitividade desses setores aí que nós estamos falando, inclusive do agro, inclusive do. Agora, tudo. Não se tem hoje, não sei se você tem alguma coisa depois, mas eu estou pensando já. Não se tem hoje, ele chama muita atenção sobre isso, acho que você tem razão, um planejamento e uma visão mais sistêmica integrada para este movimento. Você está atuando pontualmente nas questões. Quando a gente construiu, por exemplo, o Plano Inova, teve um princípio de ideia desse. Mas você, isso é uma coisa pequenininha dentro do universo que você está colocando. Você está colocando. Temos uma oportunidade na infraestrutura. Ela pode alavancar, sim, a taxa de investimento. Mas é uma oportunidade que não pode ser aproveitada apenas para a melhoria do ambiente que a gente está convivendo. Na questão de mobilidade, tem muita tecnologia, tem cadeias produtivas que podem ser impactadas, mas não estão sendo vistas. Na questão do marco legal, precisa ser alterado. Na questão dos fundos de investimento, eles podem ter uma participação efetiva como um ator decisivo nessa questão. E outros setores que você bem mencionou aqui. Não se está olhando isso, é isso que você está mencionando. E outra, eu acho que é importante, Elias, é a questão um pouco da coesão. Quando a gente joga para muitos, joga para muitos, se abre demais o leque, ninguém entende mais o que a gente está falando. Isso, isso. Se a gente convergir expectativas, é o seguinte, todo mundo ganha com investimento. Você, sindicato, ganha, você, empregado, ganha, você, empresário, ganha, eu, governo, ganha. Você, na verdade, não está trabalhando mais setor, você está trabalhando cadeia. Eu acho. É isso. Mas, lógico, depois nós temos que detalhar isso. Mas a ideia é pela infra, as cadeias que serão impactadas na infra e vão trabalhá-las de forma mais ampla. Isso não é diversificar, isso é trabalhar de forma dentro da estrutura da economia brasileira, que é diversificar. É. Mas aqui eu vou dar um foco. Então, mas à medida que você dá foco nos pontos centrais, você capilariza sempre a lógica. Porque essa questão do discurso, que é não é fundamental. É fundamental. O que você não viu do PECO agora? Vamos ser honestos. Faltou comunicação, ninguém entendia. Com várias iniciativas muito boas. É. Pega aí o Pronatec, que você conhece, você inventou essa coisa. É. Entendeu? Nós vendemos, mano, um programa mais fantástico do que esse. Quanto que nós vendemos? Todo mundo fica falando mal do Bolsa Família, você fala, mas tem o Pronatec junto, né? O que é Pronatec? Pois é. Todo mundo sabe o que é o Bolsa Família, mas não sabe o que é o Pronatec. Um dos pontos que eu acho que tem que ter aí, foi comunicação. Tem que ter plano de comunicação tão importante, né, velho? Agora, se a gente lança uma coisa que converge, isso que eu estou dizendo, tem que também dizer com todas as letras que isso aqui não está, inclusive para o chefe, né? Dizer que isso aqui não está indo contra a ideia do vetor consumo de massa, que isso não é contra exportação, isso não está fechando a economia brasileira, pelo contrário, o foco no investimento, ele na verdade ele se articula com a ideia que você reforça aí via ganho de produtividade, via ganho de eficiência, né? Com o aumento de salário real. Isso não, significa oferta de serviço, portanto, via exportações. Agora, não adianta ficar falando, vamos fazer política para exportação. Não é, tudo bem, vai ter que continuar trabalhando defesa comercial, vai ter que continuar trabalhando financiamento para exportação, vai ter que continuar trabalhando formalização de emprego. Todas essas questões são chaves, são complementares. Mas eu tenho que dizer para onde, qual é o meu padrão de crescimento, para a gente definir as outras políticas. Legal. Inclusive a industrial. Qual é o meu padrão? Meu padrão é hoje assentado no investimento. Empresário quer ouvir isso? Quer. Isso cria oportunidade da forma? Cria. Isso gera um ambiente, uma aceitação dentro de sindicatos? Lógico. Desde que eu diga que não basta investir, que eu tenho que usar o investimento como variável também de demanda estratégica para desenvolvimento produtivo e tecnológico, que significa emprego. Nós temos que dizer isso. Tem que explicar como é que cria esse ciclo virtuoso. Senão as pessoas não entendem. Mas se foca tudo numa política mais clara, ó, é investimento por isso. Isso não quer dizer que nós estamos contra custeios, não quer dizer que nós estamos contra a política social, que nós estamos contra a exportação. Quer dizer que isso tudo está contemplado ali dentro. Beleza. Nós estamos numa guerra de discursos também, né? Fechei. É isso? Muito bom. Excelente. Não sei se você tinha alguma coisa mais. Não, se a gente falar isso aqui, a gente fala 10 horas. Você tem alguma coisa sem te dar trabalho de fazer? Esteja acumulando essas ideias já prontas? Não, tem uma que eu quero que a gente põe no programa de governo. Eu estava falando com o Nassif hoje, com uma ilha que eu faço tempo que eu defendo, que é a ideia da rodoviária cidadã. Que rodoviária também é investimento. Claro. Para até fazer um discurso. Um discurso anti, não é anti-aeroportos, né? Mas esse discurso da classe média que só fala de aeroportos, né? Fala o seguinte, o que é a rodoviária cidadã? Nós somos quantos municípios no Brasil? 6.500, né, Silvio? 5.000, quase 6.000. Quase 6.000. Tira, não estou nem pensando nesses que já tem mais de 250 mil habitantes, porque isso já tem uma rodoviária razoável, está na mão de uma santa casa da vida, está na mão de não sei quem. Mas pensando nessa, investimento, onde a gente vai colocar lá? 24 horas funcionando a rodoviária, ali tem que ter um postinho de saúde, tem que ter um posto policial e um posto cidadão, o cara tira a identidade, ele renova a carteira de motorista, e ele tira a identidade. As minhas lembranças tem que ter mesa de figurino. Tem. Entendeu? Não, falo. Essa é uma belíssima proposta da seguinte, ó, isso significa revitalizar o centro, é juntar a dimensão social que nós estamos falando aqui com a questão econômica via um investimento. Quanto vai custar um programa desse? Legal. Vamos botar isso, mas tem que dizer, ó, não todo mundo. Vai botar um postinho também com Wi-Fi, o cara que quiser ir lá, via internet, chega lá, vai ter, entendeu? Tem que ter uma pracinha agora, exato. Centros culturais, de periferia, que são uma maravilha. Aí ele não vai ficar bravo, falo, não, a prostituta vai poder trabalhar melhor, que tem lá 24 horas também, o boêmio vai lá, tem lugar para tomar a cervejinha dele, entendeu? Tem todo mundo ali, funciona, cara. Legal. Mas me preocupa muito essa questão de como a gente convergir um pouco mais a coisa da expectativa. A impressão que me dá, nós temos muito boas intenções, abrimos muitas frentes, só que elas parece que não estão. A impressão que dá para os caras, você abre espaço para dizer, elas não estão fazendo nada. A ponto dos caras começarem a usar esse discurso contra a gente, né? Como se a desaceleração se devesse ao excesso de ativismo das políticas micro. Isso. Isso é o fim da picada. Até isso nós tivemos que engolir. E vê, as duas outras estão falando isso o tempo inteiro, as duas campanhas. Eu até escrevi um artigo para a Folha, você chegou a ver? Eu tirei um sábado, mas falei, olha, infelizmente não funciona que nem um manual de microeconomia, né? Eu nunca imaginei, nunca vi um cara deixar de plantar soja porque eu dei IPI para automóvel. Eu falei, não, porque o jeito que está ali é isso que eles estão dizendo, né? Não, você deturpou o sistema de preços e, portanto, o sistema de alocação cria aí o peso monte. Ah, uma bobagem de manual. Aí eu sou obrigado a ver o Janete repetindo isso, o Samuel Pessoa repetindo isso, e todo mundo falando, E o jornalista ligando todo dia, falando, mas isso não atrapalhou. É isso. Ah, eu tava olhando, você vai dar conta aí. Agora, acho que você vai ver se eu vou fazer uma entrevista com o Luiz Fernandes. Em abril ele foi no meu programa, quem assistisse esse programa com a exposição dele, já saberia que a Copa estava sendo bem organizada. Os caras deixaram 2 anos e meio de pancada. Eu tenho uma no Busca da Mora, procurador, e contando o que aconteceu no âmbito do Ministério Público com a Copa. Então, grupos de trabalho sendo montados para tudo quanto é lado. Daí você conversa com São Paulo, a parte de segurança. Todos os secretarios de segurança de estados e municípios articulados, você tem um trabalho que não é em obras. Um trabalho de articulação federativa que é um feito monumental. E quem sabe disso? Ninguém. Monitoramento de salas de controle integrando todo o sistema de inteligência. Impressionante. O que fizeram com transportes aqui, ué? Em todos os lugares, velho. É um show de federal. Esse é outro discurso, ele é fundamental. Ele não é propaganda, é discurso. É ter a lógica política e saber transmitir, ué. É verdade. Então, essa discussão do investimento tem que vir já com o sobrenome, né? Dizendo que ela é fundamental para manter e avançar nas conquistas sociais. Senão vão achar que tem uma dicotomia aqui, que tem um trade-off entre uma coisa e outra. Mas entendeu? Por que não? Precisa cortar. Sei lá, dizer, ó, é com o investimento que eu gero produtividade, que eu mantenho e amplio o salário real. O salário tem que ser pensado como demanda e não como custo para exportar. Claro. Isso é uma coisa que nós não podemos mais abrir mão, entendeu? Agora, só vai ver aquelas críticas, vocês estão falando, não tem nada de fechar o país, não estão falando nada disso. Agora, não, eu sempre dou, nessa hora, nós sempre fizemos uma provocação com o Davi aquele dia, né, se dá para transportar padrões de um lugar para outro, lógico que não. Agora, gente, me explica o seguinte, nós ficamos 20 anos lendo essa porcaria de bibliografia internacional de que a China era um caso drive exportador. Yeah. E hoje está mais do que provado que a China, o que a China é? A China é uma exportadora para poder importar. Dois, o que gerou o crescimento chinês foi a sua taxa de investimento. A China tem três. Só que ela integrou as carteiras. A China tem três, mas ela tem três indústrias. Uma é essa da cadeia, que é a que chega pra gente, que chega via Walmart, né? É o eletrônico, é o vestuário, né? A outra é a indústria pesada, que se beneficiou desse processo de urbanização e de investimento. É o aço, 650 milhões de toneladas, é o cimento, 40% da produção mundial, é a máquina e equipamento, que agora estão vendendo a preço que é mais barato que a tonelada de aço aqui no mercado brasileiro, etc. Então, esse setor pesado, a indústria pesada se beneficiou, foi da taxa de investimento, não foi da exportação. É verdade. E tem a terceira que a gente negligencia, que é fundamental, que nós estávamos falando antes de você chegar, que é a questão hoje aí da área mais tecnológica, que é o que? A área de defesa. Esses caras vão botar um homem na Lua, em Marte agora em 2030, então avançaram a coisa aeroespacial, avançaram na área de defesa. Esse é outro lado, a gente fica olhando para a China como quinquilharia, então são três indústrias diferentes, a gente só fala da cadeia. A China não é um caso de drive exportador. É verdade. A China tem um problema com o calcanhar de Aquiles, que são duas coisas, né? É a questão energética e a questão alimentar. E ninguém está observando que esses caras, primeiro, ampliaram suas exportações para poder importar mais. Tanto é que gera um superávit de cada 2 trilhões que eles exportam, eles geram 100 de superávit. É. E agora, o que eles estão fazendo? Que não é de hoje, tem já 6, 8 anos. Resolveram agora internacionalizar sua estrutura produtiva. Eles estão com investimento. Eles querem aqui investir agora aqui em terra no Brasil, querem comprar as ferrovias, querem comprar. Estão indo para o mundo. Para segurar, evidentemente, fornecimento, que não querem depender de OMC, institucionalidade internacional, porque não são bobos. Então eles querem plantar e ter a sua própria energia. Então, se alguém der espaço para eles virem para o petróleo, eles vêm, porque eles precisam de. Se alguém der espaço para eles virem para a agricultura, eles vêm, porque eles precisam. Além de estar fazendo a própria lição de casa com a África. Então, internacionalizar agora a sua estrutura produtiva, para não depender só de comércio. Para de não olhar para esses caras. Então, o vetor de crescimento deles, ele chama-se investimento. Aí fica o Wall Street Journal, tem que ter falando, não, mas agora eles vão ter que migrar para consumo. Isso é natural. Não é que eles vão fazer via política. Eu acho que a hora que eu estou levando 300 milhões para a cidade, o cara tem um jeito diferente de se vestir, um jeito diferente de comer, um jeito diferente de morar. Isso vai gerar naturalmente aumento para o consumo. Claro. Bem, claro. Bom, entendeu? Claro. Isso é natural do desenvolvimento deles. Claro. Claro. Por isso que eu brinco, quer dizer, então, de alguma maneira, o que é a nossa fragilidade, que é essa dívida, social, essa nossa estrutura a construir, ela é a nossa grande oportunidade aqui para frente. Então não tem por que descasar a ideia do investimento com a ideia de criar agora realmente alicerçar esse crescimento social, mas não via consumo, agora com oferta de bens sociais, pô. Isso. Esse é o nosso discurso. Beleza. Eu passo. É, mas a casa. Ultimamente eu consigo fazer PowerPoint. Ele me ajuda a fazer. Não, tem. Organiza essas ideias. Isso ajuda depois a gente fazer. Mas boa parte está naquele também, o livro lá que o Célio fizemos lá para o PIB. Tá. O capítulo 1 e 2 é em cima de um pouco dessas ideias, mas depois de lá a gente foi avançando. Tá. Beleza. Muito bom. Muito bom. Obrigado. O que a gente fez? Não precisa pegar um arquivo e desenvolver essa ideia de uma mulher cidadã.